E vou, portanto, passar a palavra ao apresentador, que é uma espécie de provocador, espera-se, não é? Ao doutor Rui Vilar, um portuense ilustre de volta à casa. O doutor Rui Vilar é licenciado em Direito, é atualmente presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian, mas foi em funções na área económica que se destacou. Foi ministro da Economia, dos Transportes e Comunicações, foi vice-governador do Banco de Portugal, presidente do Banco do Espírito Santo e da Caixa Geral de Depósitos e da Galp Energia. Na área da cultura, foi comissário para a Europalia e vice-presidente da Fundação de Serralves e também foi administrador da Porto 2001. Durante um ano, sim. Setor. Muito obrigado. Bom, eu queria começar por agradecer o convite do público e da Universidade Católica. Eu creio que estive nos primeiros olhares cruzados, de maneira que tenho muito gosto em regressar no sétimo, que ainda por cima é um número com vários significados. Como me pediram para apresentar o tema para que servem as capitais europeias da cultura, eu acho que o melhor é começar pelo princípio. To cut the story short, eu acho que podemos dizer que Deus criou o mundo, o homem criou as cidades e Melina Mercouri criou as cidades europeias da cultura, que foi a primeira designação que teve este acontecimento. Em 85, a primeira cidade europeia da cultura foi Atenas. Não foi só lá. Foi Atenas. E nessa altura a cultura ainda não tinha entrado nos tratados. Portanto, foi um dos primeiros gestos em que as comunidades europeias tiveram intervenção no domínio cultural, foi com esta iniciativa da Melina Mercouri. 85 era um tempo feliz, era um tempo de euforia. O Jacques Delors era o novo presidente da Comissão Europeia. O ato único tinha sido aprovado e ia entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 86, e as comunidades preparavam-se para acolher Portugal e a Espanha como novos membros. Era um tempo em que a Europa vivia de um entusiasmo de que hoje não há realmente nenhum paralelo. O sucesso e o impacto positivo das cidades europeias da cultura, primeiro Atenas, depois Florença, depois Amsterdão, Berlim, Paris, por aí fora, levou a que em 99, já com a cultura desde o Tratado de Maastricht, de 92, este evento passasse então a denominar-se Capital Europeia da Cultura. E entre 92 e 2004, houve também os chamados Meses Europeus da Cultura, que era um acontecimento dirigido aos países não-membros, e em especial aos países do leste europeu, e que tinha o objetivo de os chamar para o mundo ocidental, para o pluralismo, o Estado de Direito, a democracia. As primeiras cidades que tiveram meses europeus da cultura foi Cracóvia, Graz, Budapeste, Nicósia, São Petersburgo, por aí fora. Em 2000, de uma assentada, houve nove capitais europeias da cultura. Era o Milénio, era também o Cultura 2000, o novo programa europeu, e nessa altura foi Avignon, Bergen, Bolonha, Bruxelas, Helsínquia, Cracóvia, Reykjavik, Praga e Santiago de Compostela. De acordo com as decisões comunitárias, o objetivo das capitais é salientar a riqueza e a diversidade das culturas europeias e das características por estas partilhadas, bem como promover a melhoria da compreensão mútua entre os cidadãos europeus. Estou a ler a linguagem do jornal oficial. Mas gostava de sublinhar uma coisa, é que diz a diversidade das culturas europeias, quando, por outro lado, há constantemente um esforço para falar da cultura europeia por oposição às outras culturas. E o programa das Capitais Europeias da Cultura deve responder a critérios que relevem a dimensão europeia e a participação dos cidadãos, e continuo a citar, bem como deve ser sustentável e integrar-se no desenvolvimento cultural e social da cidade a longo prazo. Em suma, o objetivo é colocar as cidades europeias no radar cultural durante um ano, mas com o objetivo de sustentabilidade futura. A doutora Luísa Bessa já referiu a questão da avaliação desta iniciativa. O principal relatório de avaliação das Capitais Europeias da Cultura é o relatório Palmer, que foi publicado em 2004, e que considera que as Capitais Europeias da Cultura podem constituir um catalisador do desenvolvimento sociocultural e um instrumento para a transformação das cidades, apesar da multiplicidade de objetivos que normalmente cada uma pretende atingir. E o estudo também refere o facto de, na maior parte dos casos, não ter havido o follow-up adequado e de se terem perdido oportunidades e caminhos que foram abertos, mas depois não foram prosseguidos. E também, como já disse a doutora Luísa Bessa, desde a visibilidade internacional ao aumento da autoestima, do incremento do turismo à reabilitação urbana, os objetivos das Capitais da Cultura têm sido extremamente variados. E eu recordo-me que, quando pensávamos o Porto 2001, logo no início, ainda com o Dr. Santos Silva como presidente, o exemplo que muitas vezes era trazido à colação era Glasgow, que tinha sido capital da cultura em 1990, e que era um exemplo apontado como de uma cidade que aproveitara a capitalidade cultural para ultrapassar uma fase de decadência e abrir novos horizontes. Eu creio que não houve uma avaliação aprofundada do que foi o Porto 2001. É uma pena, porque teria sido bom que, sobretudo quando houve dinheiros públicos e mecenato envolvido, tivesse havido um estudo de avaliação. E por isso eu vou recusar a tentação de fazer uma avaliação impressionística, porque seria certamente uma avaliação imprecisa, e também não vou falar das propostas que constam do programa que já foi apresentado pela Fundação Guimarães 2012. Estão aqui pessoas melhor colocadas do que eu para fazer a avaliação do Porto 2001 e uma pré-avaliação do que será Guimarães 2012. E por isso o que vou é colocar algumas questões e propor alguns conceitos para introduzir o debate cruzado de hoje. E como eu gosto de começar pelo princípio, não vou outra vez invocar a criação do mundo, mas o que é que significa ser capital? E ser capital quer dizer cabeça, centro, comando, em relação a um espaço físico, a um território, ou em relação a um espaço imaterial, a ciência, a cultura, o design ou a moda. Por ser centro, a capital opõe-se à periferia. O S. de Queiroz diria, a capital opõe-se à província. Mas no Porto não sei se eu devo invocar o S. de Queiroz. Por ser comando, capital significa poder. Um poder opressivo ou um poder criador. E assim a capital pode ser redutora ou pode ser uma vanguarda, um irradiar de ideias ou um motor de antecipação do futuro. A capital, por ser centro e de ter poder, tem simultaneamente capacidade de irradiação e de atração. É simultaneamente centrífuga de ideias, de comandos, de propostas e centrípeta de pessoas, de capitais, de organizações. É um ponto de encontro e de troca, de intercâmbio E quanto mais aberta, quanto mais mundos for capaz de acolher, tanto mais cosmopolita será. De qualquer maneira, ser capital implica uma referência a um espaço ou a um conceito. E quais são os espaços? Qual é o Interland de Guimarães 2012? Quais são as áreas que vai influenciar ou que vai tentar submeter? Não vai certamente oprimir. Como serão polarizados esses espaços? Que espaço é que Guimarães 2012 vai ambicionar como seu? Onde vamos situar as fronteiras? Onde vai ser o limite da intervenção pretendida? Porque, sendo capital um centro de um território implica fronteira, implica limite. E creio que todos estaremos de acordo que nem as velhas capitais amuralhadas, defensivas e autocráticas, nem as capitais imperiais, pretensamente abertas, mas colonialistas, podem ser hoje verdadeiras capitais culturais. A vontade dos homens e a evolução das ideias já não permitem os autos de fé, a censura e a exclusão. E por isso, a ideia da capitalidade, hoje, foi-se adaptando às exigências democráticas, da igualdade de oportunidades e da máxima acessibilidade. E por isso, hoje, ser capital é permitir que todos possam usufruir e que todos tenham acesso. O que nos vai colocar uma outra interrogação, que é qual é o papel da cultura nas cidades contemporâneas, qual é o papel da cultura em termos de criação, de produção, de distribuição e de consumo de bens e serviços culturais. Eu procuraria agora, de uma forma sincrética, dizer quais são as dimensões da capitalidade cultural, ou, por outras palavras, o modo de ser capital da cultura. E ao insistir na reflexão sobre o modo de ser capital, estou obviamente a apontar para a valorização da diferença e para o evitar dos mimetismos e também para o exercício, difícil mas necessário, de conjugar o efêmero, porque a capital é um ano, de conjugar o efêmero com o sedimento e com o futuro. E eu propunha quatro modos: celebrar, festejar, descobrir e competir. Celebrar significa acentuar o caráter litúrgico da cerimónia de ser capital. O homem é um animal litúrgico e não devemos, por receio de ridículo, recusar as liturgias. As liturgias fazem bem, fazem parte da vida. E por isso, celebrar é comemorar, é valorizar o ato de reconhecimento de ser capital, ou, procurando uma imagem mais doméstica, é arear as pratas, lavar a baixela, polir os amarelos e pôr as colchas na varanda. Significa valorizar o nosso património e o que chamarmos de fora, para usar uma expressão do André Malraux, vem apenas adornar pela vénia e pela companhia o que é nosso. Festejar é acentuar o lúdico, a comunicabilidade, a variedade, a diversidade, o espetáculo. É talvez mais entreter do que criar. Ter muitos convivas, bem recebidos, que connosco vêm partilhar o acontecimento de ser capital. E é também uma troca. Festejar será tornar a cidade cosmopolita, pelo menos por um ano, é fazer uma capital de encontro de culturas. Descobrir Será reinventar a responsabilidade de ser também um polo de irradiação cultural, de apostar na inovação, na divulgação, no experimentalismo. Será a aposta no futuro, ou melhor, na interrogação do futuro. E para isso, há todo o caudal das novas tecnologias, as controvérsias da ciência, as grandes questões do mundo contemporâneo, o repensar da vida urbana. É abrir o campo para aprofundar questões como a dos costumes culturais ou, por exemplo, a sociedade da informação e a produção cultural, os direitos autorais na sociedade do conhecimento e da informação. Finalmente, competir. O que eu proponho quando digo competir é que a capital da cultura escolha uma ou mais referências, a cidade A ou B, e procure ser melhor do que essas referências que escolheu. Vivemos num mundo competitivo e mesmo aqui talvez valha a pena escolhermos um benchmark e compararmos aquilo que somos capazes de fazer com aquilo que outros fizeram. E fixar metas, desde que não seja apenas isso, pode ser sempre um método com aspectos positivos, porque obriga a uma preparação e sempre a exercícios de custo-benefício. Esta definição de objetivos, de metas, pode ser quantitativa, do tipo número de visitantes ou número de eventos, como foi já referido, ou qualitativa, a capacidade de lançar um festival que tenha efetiva repercussão internacional, por exemplo. Vou terminar para dizer que me parece que a cidade de Guimarães parte para este desafio com inegáveis vantagens comparativas. Em primeiro lugar, porque é a cidade com um valor simbólico imediato. Eu estive a ler uma entrevista da arquiteta Alexandra Gesta e encontrei esta frase que nunca tinha ouvido, mas que está nessa entrevista. Portugal é Guimarães, o resto são conquistas. Que é realmente uma maneira muito capital de se afirmar. E por isso, quando eu há bocado disse centro, comando, poder, eu acho que estas ideias de capitalidade estão refletidas nesta expressão. E este valor simbólico, que tem uma enorme carga em termos de imaginário e de identidade, é naturalmente uma vantagem com que Guimarães parte. Mas pode ser um risco se tornar um fator redutor e não for projetado adequadamente em termos dinâmicos para o futuro. A segunda vantagem é que Guimarães fez, nos últimos 25 anos, uma reabilitação urbana e uma recuperação patrimonial verdadeiramente exemplares. A visão, o saber do arquiteto Fernando Távora e depois a continuação com dedicação, mérito, energia e muita sabedoria da arquiteta Alexandra Gesta tornaram realmente Guimarães um caso exemplar com um enorme poder de demonstração e, portanto, com todas as condições para ser invocado, para ser replicado por outras cidades. Este esforço muito significativo de reabilitação urbana traduziu-se também, a meu ver, na revitalização e na manutenção de profissões e artesanias que, sem esse processo de reabilitação urbano, teriam desaparecido. E isto é também um mérito da cidade e também um fator extremamente positivo, com inúmeras virtualidades formativas que certamente outras cidades podiam e deviam aproveitar. E finalmente, Guimarães é capital cultural depois de o seu centro histórico ter sido classificado como património mundial pela Unesco em 2001. É um excelente ponto de partida e um desafio acrescido para quem tem que fazer o programa da capital cultural. Uma capital cultural é um ato criador. E esse é o grande desafio. O grande desafio que está posto a Guimarães é ser capaz de criar além de tudo aquilo que já acumulou e que já fez. E por isso eu termino fazendo votos que da capital, centro, comando, poder, força centrífuga e centrípeta, fique, como dizia o professor Alberto Castro, o capital, com letra minúscula, mas que é o capital produtivo que trará os proveitos do futuro. Muito obrigado.